Salvador, com 864, posição 5, posicionamento. Autorizado o estacionamento, com 864. Foi Lima, o Juliette Angulo. Lima, Mike, chama na Quebec, Juliette Angulo. Lima, Passa autorizado Duna, reautorizado 3.000 pés, o ajuste na 013. 3.000 para a Duna, 1.013, Goro 1.84. 356, solo aos 36, direita 121, décima 1. 211. Juliette, estamos no autorizado cruzamento, a estacionar a frequência livre. Solo Oxa 6356, boa tarde, livro a pista. Xelé 6356, boa tarde, autorizado táxi. Essa é em alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar essa Juliette. Gol 2067, boa tarde. Autorizado Guarulhos, nível 360. Primeira rodovia Pesolu 10. Decola pista 10, primeira curva direita, no perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona o transponder 5552. Frequência do controle em 119, decimal 35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, El Leda Motiva. 5552 ao transponder, 10935 ao controle, gol 2067. Gol 2067, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Afirma, agora saindo das mediações do Serra Índia Coimbra. Esse aí está autorizado a 500 pés sobre o terreno, mas está permanente no controle de LED Romeu. Seguindo o DCC trocado, Romeu, 500 pés. 3298, direita 1219, décima 1. 2219, obrigado. Do 64, 1968 a bordo, 2h15 de autonomia, alterna aprovada. Gol no 864, autorizado táxi, via pátio principal, Indy e Alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre, em 1118, décima 95, ajuste no 0, no 3, padrão. Gente, ajuste no 0, 1-3, autorizado, táxi via pátio, Índia e Alfa, quando lá com a torre 2195, uma boa tarde, um bom 864. Boa. Salvo Salvador, TAM 3296, táxi via Alfa. TAM 3296, autorizado, táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado da Juliette. Xenair 6356, tem atento ao Boeing 737 da Gol, táxi sendo via pátio principal, autorizado ingresso via Juliette, posição 05. Juliette 057. Narrador do Azul 4467, confirma? Frente azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, Decola pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída coral. Aciona o transponder 5532, frequência do controle em 119, decimal 35. Realizado nível 180, IELS conforme 12677. A vai direto na coral, 5532, transponder 935, é o controle, 4463 na porta. Azul 4463, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá 3216, ingresso Juliette, posição 05 indicada. Juliette 05, tá 3216. Confirme a posição para o 6356, foi informado 05. Posição 14 indicada. Ah, então é 14, gente. Confirmando, o TAM 3216 prossegue para o 05 e o Oceaner 6356 para a remota 14. TAM 3216, para 05, não tem problema, estamos seguindo lá agora. Torre Salvador, boa tarde, é o Azul 4076, 2,5 milhas para o externo campo à vista. 4076, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. O no 0 no 3, na sua escuta, o Azul 4076. No 864, decolado aos 42, controle 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, obrigado, uma boa tarde, bom 864. Papá Romeu, Zulu Delta Lima, Salvador. Azul 407, me informará quando baixo travado. Quente. Ideal de descida. Atareiro 2230, boa tarde. Acione identificação autorizada a chegada à van. Desça para o nível 050. É o 050 na van 2230. É possível posição toque? Autorizado toque. E vamos no toque 2230. Controle, boa tarde, com 864, passa 3000 para o 350 para o Caracaju. Boa noite, 64, boa tarde, contato radar, sua para o nível 350, sai da boca. 350 na boca, voo 864. Gente, o 4076, livre pouso no zero. 76. Rondon 184, informa o helicóptero próximo externo, batendo 510, não vai interferir. Chame agora a torre em 1895. 18895, obrigado, boa. Rondon 895. 18895, afirmativo. Oi, Salvador, ou 1984, estabilizado LS. 1184. Boa tarde, número 2 para pouso, ajuste no 013. Gente, é o 924. O 984, com tráfego, um helicóptero 500 pés, à direita. Gente, breve. 4076, salas 45, direita 121, décima 1. Direita 21, 4076. Paulo Salvador, bom dia, aliás, boa tarde, 4076, da Azul, tá liberado. Azul 4076, boa tarde, autorizado, táxi, via taxi, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4076. 10 graus, 089. Autorizado, 994. Autorizado, prossiga. Por gentileza, o número de pouso, qual seria? Número 2, número 1, tá passando externo. Afirmativo, seria possível, em condições visuais, o Arduna ou o externo? Passaria no 2230, está autorizada para o Arduna, desça para 3.000 pés, ajuste padrão 2013. Positivo, boa Duna, 1013, padrão, descendo 3.000, 2230, agradeço. Luna 864, sendo centro Recife, na frequência 126.85. Luna 126.85, 864. Azul 4076, após Alfa, ingresso Juliette, posição 02 indicada. Alfa, Juliette 02, 4076. No 184, solos 48, direita 1211. Direita 211, obrigado. Controle o Mike Juliette Romeu. Prossiga. Presente posição, ser autorizado. Cruza o estão no zero, sentido BR-324. Boa tarde, sou o Chicanero, 62, ponta 3, está na... Informação Oscar para a cópia Galeão, posição 3. Chicanero 624, aguarde cópia. Você teria saído a prevista? Paulo, voo 1184, bom dia. Voo 1184, bom dia. Prossiga via táxi lento, mantém a posição de da Juliette, com posição 04 indicada, ainda ocupada. Antes a Juliette, 4 Copada, aguardando o 994, obrigado. Oceaner 6254, pronto, cópia. Ok. Confirme gol 2067? Afirmativo, no 10. Autorizado, se tiver estacionamento, reporte pronto para o TARS. Fazendo a ponte 2067. Oceaner 6254, pronto, cópia. Meia ponte 4. Gol 2067 pronto? Afirmativo. Isso. Gol no 556 pronto? Pronto, 556. Se autorizado para estiver em estacionamento, chame para o táxi. Vai chamar táxi no 556. Oceaner 6254, confirme a posição? Paulo, gol 2067. Gol 2067, solo. Autorizado? Afirmo autorizado, reporte pronto para o táxi. Reporte agora para o São Paulo, agora a pouco. Azul 4463, confirma no 01 para o feedback. 4463, aguarde para o feedback acionamento número 2 no setor. Oceaner 6254, pronto, cópia. Oceaner 6254, pronto, cópia. Oceaner 6213, está na sua escuta para o galeão. 6213, aguarde cópia número 2. Aqui. Oceaner 6254, na escuta? Oceaner 6213, autorizado galeão, nível 360, primeira aerovia, Bernovember 857. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona o transponder 5524, chama o controle em 119.35. Tente autorizado, Galeão, nível 360, pilota Novembro 857. Decola dando zero, curva à direita da El, Leda e Rumi. Transponder 5524 e o controle 119.35 para o Ocha 6213. Oceaner 6213, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Posição 3, reportará para push e acionar 6213, obrigado. Para o táxi, com 2 horas e 40 alternando o galeão com 3 horas e 50 de autonomia. Foi, a mensagem saiu sobre, sobremodulada, confirme gol 2067 para ouvir a autonomia alternada. 2067, 182 a bordo, alterna galeão com 3 horas e 50 de autonomia. 2067, mantenha a posição, aguarde para o táxi. Guardando 2067. Gol no 556, confirma autonomia, alternado e... PUB? 180, 180. Ono 556, autorizado táxi à direita, via Indy, Alfa, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 1, 8.95, ajuste 1-0 no 2, confirmando alternado e autonomia. Indy, Alfa, 295, ponto de espera, 1012, Campinas, 3h46. Gol no 1-84, autorizado ingresso pátio via Juliette, posição 04 indicada. Gol no 184. Gol 2067, autorizado táxi até através da posição 06. Calibra 1556, ponto de espera da 10. 1556, a linha de decola separada? A linha de decola, 1556. 1556, autorizado a área de decolar, sistema 0, vento 120 graus, 10 nós. A linha de decola, 1556. Passaria do 2230, chama minha torre, 1895. 1895, grato, até já. Próximo está. 2230, boa, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 012. Afirmativo, na 012, prossegue na sua escuta, 2230, baixou, travou. Delta Lima. 203, regra de voo modificada, zona 557, suba para o nível 060, na proa de Belon para interceptar a chegada bom. Azul 4463 autorizado, pushback acionamento, estando pronto para o táxi. Leonardo 35, obrigado. Salvador, boa noite, 556. Está pronto, vai ter costa paralela, vai manter a vertical da paralela, 500 pés, sem interceptação do zero. Peixe na escuta permanente do controle, o Vitor Hotel Delta. Escuta permanente, Delta. Salvador, o Gona 556. Gona 556, contato radar, sua para o nível 360, foi direto Leda. Direto Leda, 360, 556. Romeu Fox Lima, prossiga. Recebendo aqui no, na repetidora o seu transponder, por gentileza, uma sem stand-by. Gente, é autorizado Brasília, nível 360, a primeira do vento Zulu 17, decola a pista 1-7 com primeira curva direita no perfil de saída Árvore Elefa. Aciona o transponder 5576, controle em 1-19 decimal 35. Na informação passada, vai seguir para pouso em Salvador, o Max Letchomel. Gente, Max Leste, no meu, vou inicialmente para a rotatória, aguarde transferência de comunicações. Rotatória, vai dando, no meu. Controle, o vírus da Delta já avisou com o aeródromo para retorno em Rimar e cruzamento da 1-0. Está autorizado direto em Rimar, Vitor Hotel Delta, reporte final para o pouso. Rotatória final, Vitor Hotel Delta. 230, autorizado táxi via Kilo, parte 3, posição 04 Lima, seguindo instruções do balizador. Kilo, parte 3, 04 Lima, passaria 2067, falou usando 601, 1935. 1935, boa tarde, boa 2067. Torre Salvador, papapá, mais Juliette Romeu. Siga. Anote de Simbra para pouso em Salvador, parte 5. Gente, aproxima direto para parte 5 ou para a pistola 7? Autorizado, parte 5, direto. Direto, parte 5, 120, com 1-0, chama na curta. E oi. Papapá, mais 7, Romeu. Direto, parte 5, ciência das condições, chama na curta, Romeu. Torre, papá, Romeu, vidro, até o neto. Prossiga. Já na final da NMAR, foi. Vitor, até o neto, chamando o solo da NMAR, 120, 1-0. Chamará a final, Vitor, até o neto. Continuando, chama no solo da NMAR, Vitor, até o neto. Nasceu, senhorita, no solo da NMAR. Alfa, ponto, Pérola 2, 1-0, a torre 18-9, tudo com 1002, azul 4-4, meia 3. 1. Recife 251, 556, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, com 2067. 2067, boa tarde, contato radar, sua para o nível 360, vou direto Leda. 360, direto Leda, gol 2067. O meu Fox Trot Lima, faça check no equipamento, não recebo. Feito 5 para Montes Claros? Afirma. Autorizado Montes Claros, nível 085, decola pista 1-7 com curva à direita. Prossegue corredor axé, inicialmente restrito a 1000 pés, aguardando a liberação do controle. Aciona o transponder 5013, frequência do controle em 1-19-35. Gente, Zulu Delta Lima, confirme o local de estacionamento POB? Sente para o táxi, chame torre em 1-18-95, Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima, táxi até a papá. Até a papá, Zulu Delta Lima. Torre, o Vitor, seu Delta, informa que está no solo controlado. Sobra mais direto ao meu. O Vitor, seu Delta, está no solo da RIMAR. E esse, Salvador? Eu acho que a coordenação. Mandei posição. Boa tarde, São Vicente da Papá. ONU 184, boa tarde, aguarde o cobre recife. Recife, aguarde. Sapatão Eco Delta Fox, confirme o destino, Serra November, papá, papá. Entra, aguarde. Do eixo da 10, pouso no pátio 5, pátio leste ao meu. Sente, pátio leste ao meu, pouso no pátio 5, confirmando? Afirma, pátio 5. Sente, no pátio 5, chama no solo, 090 com 09. Chama no solo, controlado. Azul 4463, decolado 06, 11935, controle. 1935, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4463, passa 910. Azul 4463, contato radar, suma para o nível 180, direto coral. Direto coral, nível 180, Azul 4463. Voo 2067, câmbio centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Controle Salvador, papá, Romeu, meu Fox da Lima, tá avisado, bom campo. Seu Fox Lima, chame a torre, 1985. 1895, boa tarde. Gol 2067. 2067, escuta. Estou no centro Recife, na frequência 125, décima 1. Recife, 251, gol 2067. Lima, Vitor Delta, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 00 graus, 129. Lima, decolagem, 129. Edora Xé, aciona o transponder 0132 e chame o controle em 119, decimal 35. Para acionamento, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 012. Agilizar pro Delta Lima, aí pode ser no pátio 5. Condições de aprova, pátio 5 então? Afirmativo. No Delta Lima, Lima, tem no 7. Lima, Vitor Delta, decolada 08, controle 119, decimal 35. 08-1935, chamará a Delta. Visou para Recife 370, subida pouca, pressão Caju, decolada 10, curva esquerda, código 5441-1935, controle, o gol no 184. Gol no 184, posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Estará pronto, 84. Salvador, são 3216, está na ponte 05 para... Recife. 3216, confirme o destino? Oh, desculpa, Fortaleza hoje. Sim, autorizado Fortaleza, nível 350, primeira via Pesulu 19. Decola pista no 0, primeira curva esquerda, no perfil de saída Puca, transição Caju. Aciona o transponder 5572, frequência do controle em 119, decimal 35. Fortaleza 350, via Upper Zulu 19, decola da 10, primeira esquerda, Puca Caju 5572, 1935, Tan 3216. 01. Astro 03, chame a torre 1895. Astro 03, torre 1895. Estacionamento. Reportado. Astro 03, na final, estabilizado. Rebaixar travado. Astro 03, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Astro 03, Costa 03, guardando autorização de pouso. Lu Delta Lima, nível de decolagem 17, vento 090 graus, 099. Prossiga, Lu Delta Fox. Ciente, fica atento ao esquilo pousando agora no hangar da EBTA, livre táxi, chama na papá. Chegada a Mari 050, pode ir para o ITAP? Autorizado ITAP, 962. Obrigado, está presente para o ITAP ao 050, 962. Batango Lima, Vitor Delta, apenas confirmando, nível final autorizado 360. 360, nível final autorizado, Lima Vitor Delta, tomando agora para o Diabo. Autorizaria direto a Lepa, da presente para o Lima Vitor Delta? Autorizada a Lepa, Lima Vitor Delta. Graças, senhora. Graças, senhora Delta. Controle Salvador, Papa Romeo Zulu Delta Lima, decolada 17. Papa Romeo Zulu Delta Lima, prossegue inicialmente corredor Axé no meu pés, aguardando para ascensão. Axé no meu pés, o Zulu Delta Lima aguardando. Papa Romeo Zulu Delta Lima, quando possível, para o ideal para o destino. Zulu Delta Lima, aguarde. O 4463, confirma o seu estimado de pouso. É, ideal estimado 1701, no 4463. Feito, graças. Tem a posição, tráfego na curta, 010. 257, 258, senhora, pro ideal. E a torre, é a pedra da Fox? 4463, azul voltado. Prossiga. Retificar o nosso estimado pouso ideal de 1637. Fox, e a torre, como recebe? O Delta Lima mantém ainda o corredor Axé. Aguardando para a sanção e vá direto para o destino. Gente, aguardando na Axé, é o Zulu da Lima. Eco Delta Fox, prossiga. Eco Delta Fox, torre. Salvador, azul 4463, solicita proa de Ilbor. Ok, agora a programação com o Ilhéus, azul 4463. Abatango Lima, Vitor Delta, chame o Centro Recife na frequência 1260, até R1288. 60288, Lito, Vitor Delta. Voo 9962, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, no 012, autorizado ILS, portará estabilizado. Voo 962. Azul 4463, autorizada para o Dilcov. Autorizado para o Dilcov, Salvador, uma boa tarde, Oceanair 6141. Também 141, boa tarde, a senhora identificação, autorizada a chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, o ajuste na 012. 4.000 na Bonfi, 1.0 no 2, Oceanair 6141. Puxa acionamento, TAM 32 no meio, posição 5. TAM 32 no meio autorizado. Pega acionamento, senhor pronto para o táxi. Reportado ao táxi, TAM 32 no meio. Tem um Delta Fox, Picoloso no meio, 1-1935. Aprecio, obrigado. Trole, abaixando o Eco Delta Fox, Picoloso 7. Abaixando o Eco Delta Fox, eu saio em corredor SA, número 10, e reporte no Fora da Barra. Aba Romeu Zulu Delta Lima, autorizado direto para o destino, suba ainda restrita a 2.500 pés. Restrito 2.500, autorizado direto do destino Zulu Delta Lima. Controle de Salvador, Oceanair 6315, bom dia. Oceanair 6315, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada AMAN, desça para o nível 050. 050, AMAN 6315. Nível 200, aerovia conforme o plano. Saída Momo, transição VATAP, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5020, frequência do controle em 1-19, decimal 35. Aerovia 200, conforme plano, após saída Momo, VATAP, transição, decola da 10, curva esquerda. 5020, transponder 11935, ao controle. Azul 2790, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Formular pronto e estou fazendo o controle ciente, se for possível. Não tem controle de cumprir o gradiente de saída, somente o mínimo. Confirma a aeronave? O azul 2790. Chama 3235. Essa será coordenada. Tá, agora 55 milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle Léo na frequência 120, decima 1. 120, boa tarde, eu azul 408, boa tarde, azul 4089. Autorizado Vitória, nível 340, primeira aerovia Pesolu 44, perfil de saída da EL, Leda, Bidev. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5564, frequência do controle em 119, decimal 35. Deixa autorizado, nível 340 para Vitória, pela Pesolu 44, saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, com curva à direita. Controle 193.5564, azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto para o pushback, 5489, está no box 02. Sente, aguarde. Okay. 32 no meio, já pronto para o táxi? Ainda negativo. Thank you. Polo Azul 279. Zero tá pronto pra push, retornamento. Confirma Azul 2790? Afirmo, 2790. Sente Azul 2790 em coordenação com o pessoal de solo, sente do pushback acionamento, reporta para o táxi. Reportará para o táxi, autorizado push, 2790. Táxi 732-16, 176 a bordo com 3 horas, alterna Teresina. 732-16, autorizado o táxi e a parte principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1, 18.95, ajuste 10, 12. 12, Índia e Alfa, 295, 732-16. Bom dia, passarinho 2230. Passareiro 2230. Cópia conquista. 2230, pronto. Sente passareiro 2230, autorizado. Vitória da conquista, nível 180, via rota do plano. Perfil de saída Arbor, transição após posição Elefa. Decola pistão 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5026. Frequência do controle em 1.19.35 após. Conquista autorizado, 180, no perfil da árvore elétrica, decola do 0, com curva à direita, 5023 transponder, 1935, controle após, passarela 2230. Passarela 2230, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Por favor. Pushback acionamento, gol 1184, está no 4. Gol 1184, em coordenação, informa Embraer da Azul, irá puxar na posição 02. Está na Azul, pode fazer conjunto? 1184, mantenha a posição, aguarde para o pushback e acionamento. Ok, vai manter, já está tudo pronto, então, está aguardando então. Azul 4089 aguarda a passagem da TR da companhia, já irá iniciar o táxi, após ser autorizado, número 1 para início. 05. 05, grato. É 2 livre pouso no 0, 5, 1 no 0, que negar o governo 2. Livre pouso na cabeceira 10 com 10 no 2 altímetro, com 9.2. Torre Salvador, Santa 3216, ponte espera da 10, visual com aeronave na final. Santa 3216, após a passagem do Boeing na final, ali mantém pista 10. Após ali manter 10, Santa 3216. A parte 3, parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 10. Chame torre em 1.18.95, ajuste 10.12. Chame 12, parte principal, Índia, ponto de paredão 0, chama torre 1.18.95. Número 2, decolagem, 1.18.95. Na 6315, desça para 3.010, ajuste 10.12. 3.012, 6.312. 184, entre coordenação de solo após a passagem da TR da Pantanal com a aeronave no 02, efetuará o pushback simultâneo. Ok, muito obrigado. Após a passagem da TR da companhia retaguarda, autorizado o pushback, chame pronto para o táxi, pushback e acionamento, informa em coordenação de solo para a nave 737 da Gol, efetuando o push simultâneo no 04. 962, solo 26, livre à direita e chame no 211. Direita 211, 962. 195, 195. 195, grato. 3663, 195. 3315, mantém na 31. Avante. Livrou a pista. Ano 962, boa tarde. Autorizado táxi lento via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa reportará antes da Juliette, táxi lento, 962. Corrige Salvador, o azul 2790, pronto, ponto 090. Azul 2790, mantenha ponto de espera. Mantendo, ponto de espera. Aguardo na Cisco. Patango Eco Delta Fox, deixe da critério, tem sequência livre. Cena 6315, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Fracionamento, estava citado que a economia vai apenas alterar o tempo de sobrevoo para 2 horas e 33 de economia. Está no baixo do fracionamento do 2W. Olha, Salvador, está 3216. Guarda. 350, sai da MOMO. 350, MOMO, TAN 3216. Quantidade de voo para o tio, TAN 3216? 3216, mantém a saída. Gente. Em Alfa, ponto de espera, pista 10. Chama a torre em 118.95, ajuste 10, 12. Aguardo o azul, segue ponto de espera lá, 18.95, a torre, obrigado. Pronto para o táxi, o azul 4089, tem 2 horas e 40 de autonomia, alterna o galeão, POV 93. Azul 4089, autorizado táxi à direita, via taxiway Indy Alpha, ponto de espera pista 10, chame torre em 118.95, ajuste 10, 12. Direita Indy Alpha 1895, azul 4089, obrigado. Mike Juliette Romeu, confirme o local de sobrevoo. Após decolagem, segue posicionado para o sobrevoo na região do Western Washington. Sente. Autorizado Serra Índia com Índia, decola proa norte a 510, aciona o transponder 01145, em coordenação com a torre, chama o controle em 119 decimal 35. 01145 responde, decola para o norte, coordenado com a torre, 1993, acionamento da Ecoíndia, ou mais da Ecoíndia. Mike Juliette Romeu, para acionamento e decolagem, chame torre em 1985. 1985, acionamento decolagem, grato, bom dia. Azul 4089, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 4089. Localizador. 63315, chame a torre em 1895. 63315, 1895, obrigado. 1255, autorizado pelo... Autorizado pelo 255. Patrulha Salvador, boa tarde, azul 2790. Azul 2790, contato radar, sua para o nível 200, perfil sai da MOMO. Subindo para 200, perfil sai da MOMO. Não tem como você descobrir o gradiente, somente o mínimo, seria até 3000. Continua. Sim, azul 2790 está ali, ascensão 200. Sim, ascensão, sai da MOMO, 200, azul 2790. Comandante, 3285 e ainda me escuta. Coordenar agora a frotia para os 3216? 216, aguarde. Azul 2790, vou direto para a posição VATAP. Direto VATAP para o Azul 2790. É 315, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o vento 130 graus 08 mais. Gente, é 315. Ana 6315, vento 120 graus, 07 nós, livre pouso, pista 110. Livre pouso, 6315. Romeu, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, Torre de Salvador. Mais Juliette Romeu, passa na para nós. Mais Juliette Romeu, ajuste 1012, reporte para ingresso na pista 107. 1012, reporte ingressando 107, para ingresso 107. E após a saída no, a caixa prego, a direção é estender para 2000. Sente, avanço de coordenação. Salvador, uma boa tarde, Xenerme 141. O Xenerme 141, boa tarde, autorizado o táxi via Paixão em Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, Xenerme 141. Desejo uma meia, chama agora o centro Recife na frequência 12685. 2685, 3296. Mike e Juliette Romeu, alinha e mantém, pista 17, reporte pronto para decolagem. Decola 1735. Hoje é 6315, solo 34, direito 12111.